Eco Bravo India, Salvador. Nível? Positivo, modificado. Contendo 085 condições visuais do Eco Bravo India. Número 25490, Kono 397, protocolo. 380 Congonhas, está autorizado via Pesulu 16. Cola pista no zero, curva direita, saída da El, após da El, Boa Letra, após Brito. Controle 199.8, acena 5122. Está correto, né? Pronto, ok, a posição é 3.1. Reporta na próxima. O 35490, pronto, copo. 4.4. Nível 200 Petrolina, autorizado, decola pista no zero, curva esquerda, saída Momo, Alba, após direto, Petrolina. Controle 119.8, acena 5.1.2.4. Correto, reporta, push, 5490. Cordial Boninho, 1983 da Gol, solicitação 400 para Guarulhos. Eu tenho 3000, copia? Vamos copiar, mas depois que eu dar uma força aí no 400, que tá baixo, tá muito turbulento. Ok, vocês estão agora com relação ao 1983. Pode adiantar a subida? Da El, Leda, após Bidev. Leda, Bidev. Afim, saída da El, após da El, Boa Leda, após Boa Bidev, para interceptar o número 1. El, Leda, Bidev. Obrigado. É, Eco Bravo Índio agora com centro Recife em 1288, alterne 260. Na intenção da pata para decolagem. Eco Bravo Índio, Salvador. Pata para decolar. Papatango, Eco Bravo Índia, controle de aproximação, Salvador. Vitor Ninja Uniforme, Salvador. Não, eu queria saber se estava funcionando a frequência ainda. Eu tenho o 085 direto destino, o Vitor Ninja Uniforme. O Eco Bravo Índia, controle, Salvador. Papa Romeo Lima, livre decolagem, pistão 9-7, vento 1-0 graus, 13 nós. Livre decolagem, Romeo Lima. Índia, caso receba o controle, chama Recife em 1288, alterne 1260, Eco Bravo Índia. Lima Mike Ford, Salvador na escuta. Decolado, segue na frente, Serena Índia, Romeo Índia, Polizinho, vai manter os corredores da checa, já prego, Romeo Mike Ford. Positivo, 1.000 pés, reporte farol da barra, o Lima Mike Ford. Vai estar na farol da barra, pode. Vale. 0 Guarulhos, está autorizado via Peruísca 50, da Copa, estou no 0 curva direita. Sério da Eoleta, após P10, controle 119, acima 8, aciona 5113. Leda após Fidel. Decola da 10, curva direita, 19-8, 51-13. Correto a ponta push, 9-3. Câmara. Neto. É, tá todo mundo hoje aqui, rapaz. O que é? Reunião aí da galera? Vamos manter a fisiologia padrão aí. Ah, o Edu também tá voando. Positivo, uniforme. Mantenha as condições visuais. Qual da 645? Da 645. É 120.1 no uniforme. Quer passar o farol da barra, o Lima Mike Fox? Ok, Lima Mike Fox. Poderia informar a chamada de pouso? É, vai. É, estou aguardando. Lima Mike Fox, tenha um bom pouso e boa viagem, Lima Mike Fox. Abraço, Edu, bom voo. Papá Controle. Romeu Lima na escuta. É, tentou contato com 2345? Afirmo. Já tô visual aqui com o bolso. Vou te ligar daqui a pouco. Ah, tá certo. Livre coordenação para a esposa. Livre, Romeu Lima. Autorizado, despegue o sinal reportado, 5490. Gente, capitão Reinaldo, livre acionar, chame para decolagem. Guardião 05, livre decolagem, pista 10, vento uma centena, 1,6 dúzia, 1,7, desculpa, uma centena, 1,6 dúzia, nós, é forte fora do solo. Autorizado, pushback funcionamento, confirmando posição 3, gol no 397. A porta frontal. Portada frontal, no 397, tá bom. Guardião 05, avistado fora do solo agora aos 28, chame agora o controle em 198. 198, chamarão, bom dia. Firme. Ok, 1260, identifique, desça para 2000 na chegada maré, 10 no meia. Chegada maré, 2000, 10 no meia, ou 1260. Do Índio Uniforme Salvador, na escuta. Turinho Uniforme Salvador. Controle Salvador, Guardião 05. 05 Salvador, prossiga. Controle Salvador, Jornal 01-05. Estou na condição de visual, patrulhamento Salvador, iniciando o litoral. Ok, 05, livre patrulhamento, reforme para o retorno. Reforma para o retorno. Cena 5127. Salvador, prossiga. Prossegue via corredores, 10 no meio, ajuste. 90 pronto para pushback, ó, para ataque, está com 434 a bordo, 440, terra Salvador. Autorizado o táxi, Apache, vai seguir um Boeing da Gol que está no através do 4, Indy Alpha, pode para a torre, 1862, 1016. Indy Alpha, vai, faz o bom, 434 a bordo, 1862. Bom dia, 3896, identifique, na minha escuta, desça para 3000 de pés, com 10 no meio no ajuste. 0, ok? Ok, após o desisto autorizado, dona. Obrigado. táxi, o 1397 tem 117 a bordo, 117, 3h45, Galeão. Autorizado o táxi à direita, ponte para a dona 0 torre, 118, no 1016. 1016, 86, o gol 1397. Livre. 1397, está no Monte Vera, está 10 não. 1397, a linha decola, pista 10, vento 110 graus, 141. A linha decola no 397, não, 10. Para pushback acionamento, está no tempo. 9983, autorizado, chama táxi. Chama parar, 983. Moto 3590, ali mantém. Ali mantém, 5490. Decola 37, chama em controle 198, bom voo. 198, obrigado, bom dia, bom final de semana. 397. Controle Salvador 397, tá gol, decolou na sua escuta. O 397, contato da decolagem, sobe 380, perfil da El Leda. Da El Leda, gol 397. Vou dar rotatória aqui, vamos ver o Oscar. Bota a rotatória. Chama 160, desce 2000 pés, QNH 1096 na proa de Duna, intercepta final do ILS X-Ray. Desce na proa de Duna, intercepta a X-Ray. Fit 490, decola os 39, chame controle 19-8, bom voo. 19-8, obrigado. Controle Salvador, é o PIP 5490. 490, contratando a decolagem, sobe a 200, seguindo o perfil rumo alvo. Gente, triplo. Comando 260, confirma indicada. Tô com 1929. 7. Dan 3296, confirma indicada. 230. 7, reduz para 2190 nós, Dan 3896. Ok, 210. Estando aqui no rotoado. Romeu Oscar, chama a torre C18, decimal meia. Torre Salvador, quilo Romeu Oscar. Romeu Oscar? Afirmativo, 3 milhas para rotatória ou mais distante? Quilo Romeu Oscar, autorizado final da 1-7. Quilo Romeu Oscar, informe o final de duas milhas. Entre final da 1-7, ó. Pode descer 2000? 2000, somente 3000 pés. 3000 pés, reduz para aproximação, para 3896. Já está quase na mínima. Gol 7-1-3-9-7. Gol 1-9-8-3, está pronto para o DAC, 3:46, Galeão, tem a bordo 1-8-4. Gente, o Gol 93 agora do táxi, a Alfa da Intercepta vai seguir após o Oceano e o Santana.